Começando agora a 44ª edição do podcast Three Wide. Nessa semana nós falaremos das três etapas que ocorreram no Kentucky, né, que foram três provas noturnas esse ano. Começando pela Camping World Truck Series, que visitou o Kentucky na quinta-feira à noite, já faz um tempinho já, quase uma semana, que nós estamos gravando hoje na terça-feira. É, a vitória ficou com o Kyle Busch, domínio absoluto da sua equipe, né, dos dois Toyotas da sua equipe. É, então já vou chamar o Leonardo para trazer os destaques primeiro aí, depois o Elião trazer os seus destaques. E aí nós vamos comentar aí o que aconteceu de mais interessante lá no Kentucky, na Truck Series. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde. Que hora que o pessoal prefere nos ouvir aí. Bom, realmente foi um final de semana muito bom no Kentucky. A corrida no sábado parece que quis atrapalhar por devido à chuva, mas acabou não atrapalhando. O sol saiu no final da tarde. Foi uma chuva rápida, eles conseguiram secar a pista em tempo, o evento aconteceu normal no sábado à noite, e a corrida da National Ice também brigou a não acontecer também, a chuva atrapalhar, mas também deu tudo certo também, e foi um grande final de semana da NASCAR no Kentucky. É bom ter as três categorias juntas, principalmente em corridas noturnas, que é uma, eu particularmente gosto bastante das corridas noturnas. E no Kentucky foi uma experiência muito boa para a NASCAR ali, que é a primeira vez correndo as três categorias à noite. Então foi um belíssimo final de semana no Kentucky. E já para começar já, falando da Truck Series, o vencedor foi o Kyle Busch, como o Pedro acabou de falar agora. O Kyle Busch dominou a corrida, liderou a maior parte das voltas, o Kyle Busch. E ele chegou à sua quinta vitória esse ano. São cinco largadas, cinco vitórias, cinco top 5, cinco top 10. Praticamente perfeito o Kyle Busch. Ele tem, nas cinco largadas, ele fez quatro pole e uma largou em sétimo. A média de largada dele é 2.2 e a sua média de final de chegada, claro, é 1, né, 1.0. Porque a média de chegada dele é vitória. Não tem outra posição pra gente encaixar ele aí. Ele liderou, ele completou as suas 751 voltas disputadas e liderou 500 voltas. Então, o número do Kyle Busch é impressionante no Kyle Busch aí na Truck Series. Se ele disputasse o título dessa categoria aí, com certeza ele estaria sobrando com os pés nas costas aí. Bom, já chegando no meu primeiro destaque aqui, eu quero destacar o Dallas Jr., fez uma excelente corrida de Austin Jr., terminou segundo, logo atrás apenas do Kyle Busch. Kyle Busch que foi dominador da corrida, ele terminou logo em segundo ali, atrás do patrão dele ali. Infelizmente, tá, para o campeonato, foi bons pontos que ele ganhou, mas infelizmente ele está muito longe para disputar o título, praticamente impossível a disputa dele no título, mas claro que tudo pode acontecer, mas mesmo assim ele está muito, muito longe mesmo. O Dallas Jr. está a 36 pontos, então pode acontecer, mas é um pouco difícil ele entrar nessa luta pelo título aí. Mas quem sabe. Então, parabéns ao Dallas Jr. aí, mostrando um bom resultado. Ele que vem de vitória, né, vencendo o Gator e agora foi em segundo. Então, parabéns para ele aí. E o meu outro destaque aqui, eu quero destacar o Ben Kennedy. Ben Kennedy teve uma corrida em décimo, marcando mais um top team para ele aí, o Ben Kennedy, fazendo um ótimo resultado contra o 31 da Turner. Ele consegue fazer o seu quarto top team desse ano já, de 2014. E só para completar aqui, o meu outro destaque aqui, eu pensei que talvez ele faria uma corrida um pouquinho melhor, seria o Corey LaJoy, e terminou a corrida em 17º lugar. Ele Então, pessoal, tudo bem? É, fim de semana, né? Quinta-feira, quer dizer, fim de semana não, o prova começou durante a semana, na quinta-feira à noite, né? Como o Léo falou aí, né? O Kyle Busch conquistou a sua quinta vitória em em 5 corridas, números fantásticos, mesmo para a gente levar para um outro Split Cup, né? Mas muito difícil de conseguir, né? É, pelo que eu olhei na estatística aqui, isso é 151 voltas que o Caio competiu este ano na Truck Series, ele tirou 500 voltas. É, o Eric Phillips tem um grande carro para ele, nesse carro, essa Truck 51, poderia ter vencido uma semana, 2 semanas antes em Gator com o Eric Jones, né? E com esse resultado ela acaba ganhando mais pontos no campeonato de carro e segue líder. O Bubba Wallace conseguiu seu segundo top 2 seguido, né? Depois de um grande fim de semana em Gator, ele repete uma boa atuação, chegou até a mostrar força ali para cima do Caio em alguns momentos, mas no final das contas, no segundo lugar, rendeu bons pontos, que ele acabou teve início de campeonato não muito bom, mas foi regularidade dos líderes, 36 pontos com pelo menos 14, 16 provas no final do campeonato, 14 provas, né? 14 provas no final do campeonato, não é nada impossível de se tirar, né? E outro ponto que eu queria colocar aqui, eu tô vindo da Toyota, né? Venceu todas as corridas até agora, não só a equipe de Kyle Busch está andando forte, o time da Torsport está muito forte, tanto que os dois líderes do campeonato são desse time, né? O Johnny Stalker, né? Que eu até estou brincando aqui, perguntando se seria o novo Matt Chapman, né? Porque geralmente a gente vê o Stalker com um desempenho mais agressivo, vencendo provas, né? Mas sempre irregular, só que nessa temporada a gente está vendo ele com desempenho bem parecido com o Matt Preston nos outros anos. Não vencendo provas, mas sendo bastante consistente, né? Aproveitando os erros de seus adversários. O Ben Kennedy, como o Léo citou, né? Sétimo do campeonato de pilotos, né? Um bom desempenho, né? Levando em conta que os trucos da Chevy não estão nem de perto. Não estou andando nem de perto que a Toyota e as fortes equipes do Brad Keselowski estão andando, né? Pedro? Então, vocês resumiram bem resumido hoje os seus destaques, né? Então, vamos lá. Vou dar uma peneirada mais profunda aí no que foi essa corrida da Truck Series. Também foi na quinta-feira, né? Já faz um dia que eu estimo, a memória já deve estar meio curta. Mas foi o seguinte, uma prova que teve um início com o Bubba Wallace partindo para cima do Keselowski. Parece que agora o azar também se afastou um pouco dele e ele está um pouco mais paciente. E a truque parece que está respondendo melhor também um pouco, está andando mais próximo dessa truque número 51. Então, assim, já de destaque o Darrell Wallace, o Kyle Busch vem dominando as ações na truque. Liderou 91 voltas das 150. O Brad Keselowski tinha carro para incomodar ele, tinha pneus de sobra, só faltou um pouquinho de paciência no pit stop. Uma boa prova do Brad, largou lá no final do pelotão, teve uma relargada quando ele veio de pagar a punição, que ele fez uma relargada monstra. Mas o parar na última parada lá, eu acho que acabou matando a chance dele. Se eu não estou enganado, ele largou em 11º, e aí ficou difícil avançar o pelotão, porque mesmo com pneus mais gastos da caminhonete do Kyle Busch, ela era muito superior, assim, para ele largar tão longe e conseguir descontar. Foi uma prova interessante em termos de campeonato, eu acredito, assim. A gente viu os ponteiros andando bem ali na frente. O Creston teve uma prova um pouco sofrida, mesmo assim terminou bem. O Ron Hornaday também foi outro, que andou mais para trás durante a noite, chegou a aparecer ali entre os 5 primeiros, acabou terminando em 8º. É uma boa prova para o Ryan Blaney, que ele tem uma vida nova no campeonato agora, ele encosta de novo nos ponteiros, né? E o Sauber com o top 10 ainda deixou que alguns dos pilotos tirassem alguma vantagem dele ou fizessem a manutenção, como foi o caso do Ron Hornaday, né? Ele manteve a distância de 13 pontos que ele tinha para o Sauber, mas caiu de 3º para 5º, quer dizer, outros dois pilotos entraram na briga direta aí, foram o caso do Ryan Blaney e do Timothy Peters. Assim, o campeonato está bem desenhado para esses 5 caras aí, talvez com o Darrell Wallace chegando, se continuar nesse ritmo e se a KBM continuar dando uma boa caminhonete para ele. Bom, de incidentes na prova, a gente teve já puxando esse lado aí, mas a gente teve uma amarela que foi, tá como detrito, mas na verdade foi uma rodada do Townley logo no começo da prova, né? Depois a gente teve uma outra rodada que foi da 9-9. Quem tava na... O Brian Silas, recordando. Foi o Brian Silas. Depois uma terceira por detritos, mais um acidente do John Astley. Depois o Jerry Burton, que tá numa zica que não tá nem compensando a gente falar aqui também. Vários acidentes, vários problemas na caminhonete, vários problemas de acerto. O piloto que brigou para ter uma truque full time agora tá passando por uma fase péssima. E a última foi por detritos, né? Que foi já no finalzinho, a última relargada com 8 voltas pro final aí. Então, assim, pouco a se dizer da prova. Alguns pilotos penaram um pouco com esse set de pneus limitados. E a pista do Kentucky é uma pista que come muito pneu. Mas, assim, foi uma boa corrida, apesar de todo esse domínio da Kyle Busch Motorsport. Para mim, o piloto que mais se destacou, sem dúvida, foi o Dale Earnhardt Jr. E é bom ver o Ryan Blaney também voltando a andar na frente, né? A gente teve aí no top team 3 pilotos da Sprint Cup, né? O Kyle Busch, o Keselowski e o Austin Dillon, que foram os que participaram dessa prova. O Léo citou o Corey LaJoy, a primeira largada dele na Truck Series. Eu acho que foi assim, um trabalho bom, contando que ele foi punido durante a prova, né? Quem eu esperava mais, que quando caiu a noite sofreu bastante, foi o Germán Quiroga, né? Que liderou os treinos livres. Isso até foi ruim para ele em termos de campeonato, mas... pelo menos não bateu, não foi um desastre completo como para o Jerry Burton. Pode falar, Léo. Bom, então, o Corey LaJoy, ele chegou a andar ali perto. Eu não lembro se ele chegou a entrar no top team, mas ele chegou a andar bem perto do top team ali. Aí depois, mais final da corrida, ele acabou. Ele foi punido. Ele teve uma punição numa parada em bandeira verde, Léo. Ele teve uma punição no box numa parada em bandeira verde. Aí ele acabou perdendo 2 voltas. Esse que foi o problema. Mas ele ia fazer um top 15 ali, o que não é uma coisa muito ruim para um cara que está estreando na categoria. Eu acho que foi uma coisa... Não é a melhor truque do mundo, né, também. Vamos combinar com o truque dele ali também, ali, aquele truque ali não é um dos melhores truques, não. Com certeza. Aquele truque ali, até agora, esse ano agora, não teve nenhum top 15 esse truque dele aí. A equipe ali, né? Então, por isso, agora não teve por isso nenhum que eu vejo que foi um desempenho até interessante, levando em consideração a caminhonete e também levando em consideração a punição. Se a gente conta que ele não fosse tomar volta ali, ele ia terminar ali mesmo, 16º. O último na volta dos líderes foi o Germán Quiroga, em 15º. Então ia terminar naquele moio ali mesmo. Não ia ter muita diferença disso aí não, mas... assim, é começo. Eu acho que ele podia começar a pensar mais em participar de mais etapas da Truck aí, se tiver oportunidade, porque ele é um bom piloto, é um dos caras bons dessa geração aí que a gente tá vindo agora, que Blaney, Elliott, Larson, Kwiatkowski, essa gurizada aí, ele é um dos bons também. Era para ter sido campeão com folga no ano em que o Kyle Larson foi campeão, a gente até falou isso no programa passado, mas por um problema lá de uma punição, ele acabou perdendo vários pontos e aí ficou difícil para ele. Falando em punição, só para dar um adendo aqui, essa truque número 51, como já é terça-feira, já saíram as punições que foram feitas lá no Kentucky, né? A truque número 51 do Kyle Busch não passou na inspeção, ela estava muito baixa na frente. Aí aquela punição básica de 6 pontos no campeonato de carro, né? Porque o Kyle Busch não participa no campeonato de pilotos. E o crew chief vai ter que pagar $5.000 de multa, então, assim, o Kyle Busch perdeu 6 pontos no campeonato. E tá de probation até o final do ano. Mas ficou até o final do ano? É. Bem longa essa probation pra um. Agora toda probation agora já estiga até o final do ano. Então, e teve na corrida também, teve uma parte bem engraçada também, foi quando o Keselowski, né, o Keselowski estava dentro do pit lá, fazendo o seu trabalho lá, o cara foi mexer no track bar lá e largar, esqueci, ele saiu, arrancou e a chave ficou lá. O cara até saiu, tentou pegar, saiu capotando tudo lá, foi bem engraçado aquele momento lá. Eu vi aqui. Bom, então, vamos lá. Sobre a prova, mais alguma coisa que vocês queriam destacar aí? Então, o Aston Dillon participou da corrida, né? O Aston Dillon terminou a corrida em sétimo. Foi legal, resultado bom para ele. O Aston Dillon voltando a andar na categoria menor aí, foi um ótimo sétimo lugar para ele aí, pro Aston Dillon aí. Foi bom ver o Aston Dillon novamente aí. Então. E foi assim, sobre o Top Team, foi um Top Team dentro do previsto mesmo, porque foi todo mundo que, os pilotos estão bem no campeonato ali, os pilotos que estão bem ali no, terminaram bem a corrida ali, foi uma corrida bem boa pro campeonato. É, isso que eu ia falar, por isso que eu queria já puxar o campeonato. Para mim foi uma prova bem, apesar de um pouco monótona, né, com alguns lances apenas aí, um Darrell Wallace segurando o Kyle Busch, o Keselowski avançando bem, o Keselowski derrubando o mecânico, algumas disputas mais ferrenhas ali, o John Stowley dando o show dele. Foi uma prova relativamente pacata. Só que em termos de campeonato, ela foi muito interessante porque a diferença do Johnny Sauter, que era de 11 pontos para o segundo e 13 para o terceiro, que era o Ron Hornaday, ela não mudou do Johnny Sauter para o Ron Hornaday, ela continua em 13 pontos. Só que o Ron Hornaday perdeu duas posições na tabela, mesmo chegando em oitavo. O Ryan Blaney agora vem 12 pontos atrás do Johnny Sauter, em quarto. O Timothy Peters vem em terceiro, 11 pontos. E o Matt Crafton agora vem só 8 atrás do Sauter. O Sauter que não tem nenhuma vitória, mas tem sete top 5, sete top teams, que é o que está carregando essa pontuação para ele aí. Então o campeonato está assim: Johnny Sauter com 297 pontos em primeiro, o Crafton 8 pontos atrás em segundo, só que ele tem duas vitórias. Timothy Peters 11 pontos atrás, seis top teams, é o que coloca o Peters nessa briga. O Ryan Blaney vem em quarto, 12 pontos atrás, também com 6 top 10. O Ron Hornaday em quinto, 13 pontos atrás, a mesma diferença que ele tinha antes, também com 6 top 10. E em sexto, o Germán Quiroga, que vem 25 pontos atrás ainda, e o Quiroga também tem 6 top 10. O Quiroga não perdeu nenhum ponto, se manteve. Só que teve a vantagem diminuída, né? Na verdade, a vantagem em relação ao Sauter foi diminuída, foi aumentada para 25 pontos. E o Ron Hornaday perdeu duas posições, mas mantém a diferença em 13 pontos. Daí para trás a gente tem o Ben Kennedy, que é o sétimo colocado, 34 pontos atrás do líder. O Darrell Wallace Jr. vem 36, vem em franca ascensão. E o John Stowley caiu de sétimo para nono, 40 pontos atrás. O Joey Coulter é o décimo, 55 pontos atrás. E o Jeb Burton, que eu já citei os azares aí, acabando por comprometer sua temporada, vem 11º, 70 pontos atrás. Então, assim, o trem afunilou de uma forma interessante. A gente tem aí, teoricamente, eu tiraria o Ben Kennedy da briga, talvez por ser muito novo, inexperiente. O número de top teams dele é relativamente baixo. Mas aí uns sete pilotos aí que devem chegar para brigar, incluindo nesse bolo de Sauter, Crafton, Peters, Blaney, Hornaday e Quiroga, o Bubba Wallace Jr., se mantiver esse desempenho que ele vem tendo aí nas duas últimas etapas. Então o campeonato eu acho que está bem interessante, essa prova foi bem interessante para o campeonato. Agora eu queria saber a opinião de vocês, Leonardo e Hélio. Ó, então, foi o campeonato tá bem interessante mesmo, Pedrão. Tanto é que estão no top 5 aí, um top 5 bem forte, Sauter e Crafton, esses dois eles vão se martelar, se esquartejar, se saquear, se bater, enfiar o dedo no olho, pisar o dedo no pé, enfiar o dedo no nariz, fazer qualquer coisa para lutar pelo campeonato. Então vai ser uma briga muito ferrenha entre esses dois aí. Vamos torcer para que nenhum dos dois tenha algum azar. Que comece igual o Sauter ano passado, deu uma sequência muito ruim no campeonato, de cinco provas, cinco azares seguidos. Vamos torcer para que esses dois aí não tenham nenhum problema até o final do ano, para que continue essa briga aí. O Peter chegando, né, tipo, o Matt Peter chegando aí nessa briga dos dois aí. O Ryan Blaney também, parece que o Ryan Blaney está realmente a fim de lutar por alguma coisa, lutar por esse título aí. E o Ron Harder. que ele, esse daí ele não precisa se matar, ser um louco e desvairado, ele só precisa de. Só precisa mesmo de colocar o que ele tem mais no braço, que é a experiência dele. E no momento certo, as corridas certas, atacar e tentar vencer a corrida aí para ele poder. Ele vencendo duas, três corridas, eu acredito que para ele tá ótimo para ele colocar esse título, mais uma taça do título dele na estante dele. Mas ele tá um pouco longe ainda de ter um tudo para vencer o Ronald Jr. E o Gilmar Quiroga tá, já tá um pouco mais afastado, bem que ele, como você falou, Pedro, eu creio que ele com falta de experiência aí, talvez ele pode nos surpreender e terminar muito bem no campeonato, mas eu creio que ele vai ficar, deve ficar por aí mesmo. E o Taylor Wallace Jr., quem sabe, ele consiga ótimos resultados, uma boa sequência de bons resultados aí, principalmente top 5, né, para ele conseguir continuar chegando perto do pessoal aí na frente para lutar por esse título aí. Hélio? Então, o meu principal ponto é os dois pontos, né? Um é como a irregularidade dos pilotos deve marcar quem chegará nas últimas 5 provas brigando pelo título. O segundo ponto que eu vejo aqui é, fica claro e evidente, né, que essa nova formatação das frentes dos carros, né, aerodinamicamente, os carros da Toyota estão bem à frente dos carros do Chevrolet, né? Diga-se os carros da Turner, né? É difícil, né, a gente fazer uma consideração, né? Porque praticamente sobrou só a equipe da MTS, né? Que é um time em evolução, né? Que anda sempre consistentemente só com o Austin Dillon e o Justin Lawson quando eles competem, né? E a equipe da Turner, né? Que é o Ron Hornaday, né? Que querendo ou não, tá competindo só porque o Steve Turner, né, o chefe da equipe, o dono da equipe, né, tá bancando, né, é bem complicado, né. É, eu acho, na minha visão, assim... Não, Hélio, você Ryan tá confundindo as coisas aí. Principalmente... Tem um erro aí nessa sua fala aí. Quem tá bancando não, o Horner é a Ren. Quem tá sendo bancado pelo Turner é o Ben Kennedy. Sim, então, seguindo... Não, é que logo após a prova de Charlotte, quando ele até cometeu um erro lá, ele até deu uma entrevista para a Popular Speed falando que tinha voz na equipe querendo que ele nem competisse em Dover, né? Quem bancou o negócio lá foi o Steve Turner, né? O dono da equipe, né? Até quem convidou ele para competir, né? Agora, isso aí eu já não tenho para falar, ele tem, né? Tem o apoio da Rain, o Turner, a Rain não é ligada à Turner, a gente pode até colocar assim, porque ela, por exemplo, patrocina o Harvick, se não estou enganado, em algumas etapas da Cup, banca um Toyota, que não tem nada a ver da Rab com o James Buescher, e ela se manteve na Turner com o Ron Hornaday, entendeu? Mas assim... Não, sim, quem correu sem patrocínio apoio, essa semana, por exemplo, foi o Ben Kennedy, mas... O dono da equipe é o Turner. Quem manda na equipe é ele. Não tem que alguém querer ou não. Se o patrocinador... Só se o patrocinador falar que não vai bancar o carro, entendeu? Mas... Não, sim. Sim, Pedro, mas eu estou citando que estava na matéria do Matt Weaver, né? Aí eu não sei, né? Mas, retornando aqui, eu vejo, assim, mesmo o Volvo estando 36 pontos, né? Eu vejo a KBM do jeito que está andando e a equipe do Brad Keselowski com essa evolução que eles estão tendo, como os dois pilotos jovens que têm total chance de chegar e atropelar na fase final do campeonato, né? O Johnny Sauter, como o Léo lembrou, né, em outros anos, contou como líder do campeonato e acabou caindo, né, por sua irregularidade. O Bubba, com esse rumor que ele vai competir na Nation White Series, Tese já está mais seguro, né? Mais tranquilo, né? E o Ryan Brennan com o apoio da Penske, com ele pelo Brad Keselowski, né? Eu acho que são os dois grandes nomes que podem acender, porque ainda tem 14 etapas para o campeonato, tem muita coisa para acontecer, diferente de você muito pequeno, comparando com outros anos. Eu acho que você tem razão nesse quesito aí, por isso que eu aposto bastante que o Wallace deve crescer mais no campeonato. As trucks da Thor, normalmente, elas vão estar por ali mesmo, competindo pelo título. O Blaney pode chegar mais forte se não errar, que era o problema que o Wallace já teve também. Só que o Blaine ainda deu mais sorte, né? Os erros dele custaram poucos pontos. E aí tem que ver essas Chevrolets aí, as da Turner, na verdade. Eu descartaria o Ben Kennedy pela inexperiência, ele é bem consistente, mas ele não chega na frente. Então, a não ser que a Turner melhore muito as caminhonetes, mas aí se a Turner melhorar muito as caminhonetes, que até uma coisa que se comentou muito na transmissão brasileira da corrida, sobre essa queda de desempenho da Turner e tal, eu não atribuo a saída dos brasileiros, eu posso atribuir talvez até mais a saída do James Buescher, por exemplo, mas eu acho que a equipe se perdeu em alguma coisa, deve ter perdido alguns membros importantes ali. O Ron Hornaday vem trazendo ela ali nesse top 5 do campeonato, junto com o Ben Kennedy também, meio no braço, e também porque o Field geralmente está dando essa condição de quem termina aí entre os 10 primeiros com certa folga vai estar brigando ali pelo título, né? É importante você ter top 10 e que você é candidato ao título. Mas seria interessante a gente ver a Chevrolet melhorando essas caminhonetes, né? A gente também não pode esquecer que a Turner se afastou um pouco do Rick Hendrick, porque o Chase Elliott não tá mais participando também, né? Que, querendo ou não, dava um feedback mais bacana, o pessoal da Hendrick estando junto. Mas assim, seria interessante para o campeonato a gente ter umas trucks da Chevrolet que andassem mais forte, né? O Blaney tá, não precisa não errar, se ele não errar, ele tá dentro. Só que a Turner tá, estruturalmente, ela tá meio bagunçada, a gente vê isso aí, como tá interferindo no comentário do Hélio lá. A gente tem uma truck, as trucks full-time são a 30 do Hornaday, que essa tem patrocínio a temporada inteira da Rain, né, que é uma fábrica de refrigeradores, ar-condicionados, eletrodomésticos, paradas assim, ligados à refrigeração. E o Ben Kennedy já correu sem patrocínio agora no Kentucky, então o Ben Kennedy eu acredito que esteja com a dificuldade de apoio. E isso complica, porque daí o time tem que ficar tirando dinheiro de uma caminhonete, talvez, para tentar manter a outra full-time, já que o desempenho dele não é tão ruim. Tem o Taylor Mawson, que está revezando essa truque número 32 aí, ela fez já algumas etapas com outros pilotos. O Mawson tem patrocínio, mas mesmo assim não, ele não é full-time, né? Ele tem o Ryan Truex, que já correu nela, e ainda tem o Ben Rhodes, que é de desenvolvimento da Turner também, que fez duas provas nela. Então, assim, eu não sei o que a equipe vai ter que fazer para voltar a ser a Turner de 3 anos atrás, quando ela começou a ser administrada, quando veio com o James Buescher muito forte, depois trazendo o Nelson Piquet, trazendo o Miguel Paludo, andando sempre no top 5, buscando vitórias. Ano passado a gente tem que lembrar que ela venceu com o próprio Jeb Burton. Eram caminhonetes muito fortes, então em alguma coisa ela se perdeu. Talvez nessa mudança aerodinâmica aí. Em algum ponto as trucks da Chevrolet ficaram um pouco para trás, não só a Turner, mas a gente não vê mais Chevrolet andando na frente. Então, até em termos de campeonato, seria interessante. Se essa truck da Turner rendesse mais, eu apostava de olhos fechados no Ron Hornaday para título. Mas eu acredito que isso deva evoluindo durante a temporada, mas não pode demorar muito. Se bem que nós estamos longe ainda da metade da temporada, né? Mais algumas opiniões aí a respeito disso aí? Chevrolet? Esse problema da Chevrolet aí, parece que a Chevrolet, quando teve que aumentar a frente, perdeu um pouco, né? Mas também, vamos ser um pouco realistas também, né? A Turner, a única equipe que traz a Chevrolet mesmo, né? O tipo de ponta, né? A única equipe que traz a Chevrolet mesmo. E parece que a Turner, eu vou desviar um pouquinho o foco aí, né? Pra mim parece que a Turner tá um pouquinho mais preocupada com a Nationwide e um pouquinho mais com olhos na Sprint Cup. Então, mais ou menos assim. Mas a Turner não tem operação na Sprint Cup. Não, ela não tem operação, mas aquele carro lá 51 lá... Não, ela é do Harry Scott, é outra coisa. É separado também. Isso aí então, mas faz claro. Parte do... Faz parte do quadro, entendeu? Mais ou menos faz parte do quadro. Não, é outra, Léo, é totalmente separado. É outra garagem, é em outro local, é outra fábrica, é outros mecânicos, é outro tudo. Quando o Harry Scott comprou a Phoenix, ele deixou bem claro que não tinha nada a ver com a operação da Turner Scott. Ele pode estar sim, ele como dono, tirando foco, mas tipo em termos de material humano, essas coisas, eu acredito até dinheiro dele mesmo, não deve ter mudado nada, senão a equipe voltava a chamar Turner, como era antes, e beleza. Eu acho que está mais voltado para a Chevrolet mesmo, que não conseguiu desenvolver a truck, e talvez em, peça de, em perda de material humano ali, alguma coisa desse tipo, mas... E dinheiro, principalmente. E a operação da Turner na KN, por exemplo, é muito forte, entendeu? É, como com os pilotos de desenvolvimento, eles colocam 5, 6 carros por corrida. Então, para mim, houve uma divisão de foco muito grande. É, antigamente era mais concentrada, a Truck Series era o forte da Tânia. Agora se aumentou, se alastrou um pouco mais esses olhares para todo mundo aí. E ficou um pouco o time meio perdido aí. E a Tânia também, vamos combinar também, né? A Tânia, hoje a Tânia tem o Ron Horner como o cara mais experiente, o cara que realmente traz todo o feeling do truck para a Turner. Então, não sei, a Turner para mim ela se abriu e se perdeu um pouco mais o foco aí. E assim, ela carrega a Chevrolet, a Turner é o melhor time Chevrolet. Então, não pode ser, eu não vou acreditar na parcela de culpa tão forte assim, vamos colocar aí que a parcela da Chevrolet 30%. E mais assim, uma equipe mesmo que não tá. A equipe tá um pouco desfocada aí, ou tá faltando componente, a equipe que tá precisando se mexer um pouco, se misturar um pouco a equipe aí, porque realmente o Ron Horner é o cara mais experiente. E nós sabemos que o Ron Horner, ele não é mais aquele meninão de 20 anos que esbravejava todo mundo aí. O Ron Horner é um piloto hoje, pela sua idade, um piloto já que não consegue ter o mesmo ritmo. Mas um piloto, nós sabemos que ele anda muito bem, tanto é que ele terminou as corridas super bem, e eu tenho certeza que se continuar assim, ele com essa média aí, que ele tá aí, top 5, top 10, não consegue chegar lá para disputar a vitória, mas eu tenho certeza que o Ronald Júnior no final do ano, ele vai estar bem próximo para disputar esse título aí, e se alguém escorregar, ele leva o título aí, o Ronald Júnior. Então, assim, a Turner, pra mim, ela abriu e muito... E até porque, né, Léo, ele tem um histórico... As pernas, né? O Horner tem um histórico de chegar do meio pro final dos campeonatos, em todos que ele foi campeão. É, ele consegue, o Horner, ele consegue fazer uma coisa que poucos talvez consigam. Ele consegue crescer no campeonato na hora decisiva do campeonato. Tem piloto que cresce, por exemplo, agora, vamos dar um exemplo, o Dale Earnhardt Jr., o Dallas Júnior está no momento crescente do campeonato. Ele vem de vitória, fez o segundo colocado, uma boa corrida. Vamos ver na próxima corrida o que ele vai fazer. Então, assim, ele está começando a crescer no campeonato. Talvez seria a hora de realmente dele crescer agora. Talvez seria a hora dele dar esse gás aí, seria mais pro final do campeonato, ele tentar ali. Mas só que, assim, isso não consegue dosar, isso é de cada piloto. Mas o Ronald Júnior, ele consegue fazer isso. Crescer na hora que precisa, na hora que realmente é importante, na hora que ele tem que realmente crescer para lutar, para disputar o campeonato. Então, Pedro, eu vou acreditar um pouco aí essa carência, vamos dizer assim, da Chevrolet aí, seja mais talvez pela própria equipe que carrega, que está carregando a Chevrolet, né, que é a Turner. E para mim a Turner, ela abriu um ditado popular, ela abriu um pouco as pernas demais aí a Turner. E agora tá difícil, um pouco difícil aí de se reestruturar, se reerguer aí. E como eu já falei, vou falar mais uma vez, hoje o principal piloto da Chevrolet na Truck Series é o Ron Horner Jr. E todos nós sabemos que o Ron Horner, ele não consegue ter o mesmo ritmo antigamente, igual ele tinha. Então, as coisas para Chevrolet e para Turner, né, que carrega a Chevrolet, tá um pouco complicado, mas tenho certeza ele não que vai se reverter mais no final do ano. É isso, né? Ele não consegue mais desenvolver uma caminhonete. Você acredita que ele teria que pegar uma caminhonete pronta? Pra ele... Não, conseguir, ele até consegue. É uma saber, tipo assim, ele não consegue mais ter aquele ritmo alucinado, maluco, igual por exemplo, o Keselowski tem, com 20 anos, com 25 anos. O Ronaldo já é um cara mais velho, já, tipo assim, tá certo que as coisas do açúcar são menores, mas ele fica mais debilitado, ele já cansa um pouco mais, né, o Ronaldo. Então, assim, talvez a idade, realmente a idade chega uma hora e pesa, a idade realmente pesa. Então, você vê que toda corrida, quando ele sai do truque, ele vai dar entrevista, você vê que ele tá suado, que ele tá cansado, é um cara que tá muito, assim, já tá pesando para ele, né? Então, talvez ele não consegue ter aquele ritmo alucinado, frenético, igual o Keselowski, igual o Kyle Busch consegue. Você vê que o pessoal, quando os meninos novos aí, que vem da Arca para cá, para Truck Series agora, os meninos novos aí, eles saem do truque, eles saem bem. Já o Ronnie já sai bem mais cansado. Isso é fácil de ver. Quanto é que nas corridas noturnas... Anos, ficou... É, o Ronaldo tá com 56, né? É, eu acho que 56, ele deve estar pra virar 57, ó. Então, o Ronaldo tá muito, assim, tá bem de idade, né? Exatamente. Ele vai fazer, ele é fez 56, 56, né? Dia 20 agora, mês passado, de junho. É, então é 56. Eu postei uma foto dele no Twitter. Então, assim, o principal piloto que carrega, ele é de 58, o Ronaldo. Minha mãe é de 55. O principal piloto que carrega a Chevrolet é o Ron Horner, e é uma equipe que se abriu muitas pernas. Então, assim, talvez a parcela de culpa nem é tanto da Chevrolet, né? Então, eu acho que a Turner que tá um pouco meio perdida aí, mas a Turner tá bem. A Turner não tá mal no campeonato, não. A Turner tá bem. A Turner vai conseguir reverter esse jogo aí. Vamos ver a Chevrolet novamente aí, aparecendo na ponta aí. Só que, como eu sempre falei, eu não sei o que a Toyota consegue fazer, o que ela apronta, que ela consegue bem na Truck Series, consegue bem na National Light Series, e não consegue bem na Sprint Cup, que isso é até uma pergunta que tem lá no último bloco, lá, uma pergunta bem interessante, que é uma pergunta do último bloco, que é a Toyota na Sprint Cup, realmente a Toyota na Sprint Cup. Eu não sei o que eles aprontam que eles não conseguem placar em momento algum no campeonato, e principalmente no Chase. Parece dar um branco na Toyota que ele não vai. E já na Truck Series, eles são bem melhores, conseguem desenvolver ótimos truques, conseguem dar todo um aparato muito bom para os truques. Na National também, eles conseguem dar esse amparo muito bom também. E na Truck Series, na Sprint Cup, fica muito a desejar. Então, eu só queria complementar, né, que você citou da operação da KM, né? Se não me engano, tem o Brandon Jones, né, que eu acho que é que a Race que patrocina ele, né, e o Dean Rose, que estão correndo em part-time na Truck Series, né? É isso aí, né, cara? Vamos ver até o final do ano, né, se a Turner consegue dar a volta por cima, né, Léo? Lembrando, né, que com a saída da RCR, que perdeu a operação do Kevin Harvick, né, ficou nas mãos dela a bandeira da Chevy, né? E a própria NTS, né? Que é um time que vem melhorando quando tem um piloto mais experiente, né? Mas vamos ver o que vai acontecer até o fim do ano. Só aí, Pedro. Então, assim, eu acho que, como o Léo disse, a equipe não tá morta. Mas, assim, tá claro que todos os equipamentos Chevrolet caíram de desempenho. Apesar de ter um Ben Kennedy, ter uma molecada nova, realmente a responsabilidade de andar forte com o Chevrolet ficou com o Ron Hornaday. A truck da Turner não é nem sombra do que foi 2 ou 3 anos atrás e no ano passado. E até no ano passado. Mas mesmo assim estão conseguindo top 10, então estão trabalhando. E a nível de campeonato, se ela se alinhar até a 11ª, 13ª etapa ali... O Ron Hornaday tendo uma caminhonete um pouco mais forte, ele dá trabalho, como a gente viu no começo da temporada. Então, assim, ainda continuo esperando, apesar dos seus 56 anos, que se as trucks melhorarem um pouco, ele deve chegar para brigar mais forte. Bom, então é isso aí. Até um pouco polêmico isso aí, né? Por que não dar um espaço para um guri nessa truck aí, mas o véio, de qualquer jeito, tá na frente da molecada que tá andando full time aí. Sim. Ó, só pra falando aqui da coisa do Kentucky, o time Chevrolet, o melhor time Chevrolet que teve aí, depois, vamos tirar aí o Austin Dillon, né? O Austin Dillon não conta ponto no campeonato. Então, assim, tirando a Chevrolet aí, o segundo melhor time foi o do Maury Gallagher. O Gallagher, que é daquele piloto da família Gallagher, né? Que corre lá na arca lá. Então, assim, você vê como que tá realmente, como que tá muito baixo o rendimento, não da Chevrolet, mas você vê como tá muito baixo o rendimento da. É, velho da Chevrolet, né? Os times que Ah, têm como assim? Chevrolet, Ela né? tá carente, a Chevrolet. Como assim? A Chevrolet tá carente de time bom pra carregar o nome dela. Ou um time que veio, um time. A Gallagher, que tem anos já na arca, né? Ela conseguiu ser o segundo melhor time de Chevy na Truck Series. Então, só para assim, ter uma comparação, assim, como que realmente a Chevrolet está carente de uma equipe boa para se levar o nome dela. Então, tá aí o resultado aí da Chevrolet. E a Chevrolet, ela vai conseguir virar esse jogo aí como. Porque a Chevrolet, querendo ou não, é a maior categoria. Na maior montadora dos Estados Unidos, Chevrolet, é uma potência Chevrolet, mas eu vejo que a Chevrolet está carente de um time forte para se levar o nome dela. Por isso que a Chevrolet está onde que está aí. A Turner, que seria a potência, né, para levar a Turner, motor Hendrix, seria potência para levar a Chevrolet para frente, está um pouco defasada aí, está um pouco para trás. Não defasada é a palavra certa, não. Ela está um pouco perdida aí no meio do palheiro aí, mas creio que nas próximas corridas, daqui umas 10 corridas, isso aí tudo vai se ajeitar devagar. Não, e outro ponto, né? É tipo assim, a gente pode dizer que a Toyota tá fazendo a farra na Truck Series, porque talvez até a própria Chevrolet tá destinando mais orçamento para a Nationwide e para a Sprint Cup, onde ela tá aparentemente dominando as categorias, né? Tanto a Sprint Cup quanto a Nationwide. A Chevrolet vem deitando, né, no, nos campeonatos. Então a Toyota tá roendo só o osso, né? Porque também a Ford vai muito bem na Sprint Cup, obrigado. E falando em Chevrolet na Nationwide Series, há uns três podcasts atrás, acho que foi na 41ª edição, na 40ª. Eu levantei esse assunto aí da Chevrolet, como a Chevrolet cresceu, como a Chevrolet era uma categoria que a Chevrolet não tava muito bem, uma categoria que a Chevrolet não estava dominando, como ela cresceu aí com a Gino Motorsports, vindo mais forte ainda esse ano. E tanto de vitórias que a Chevrolet já tem já, quase que superando, dando um pau, dando um coco de longe na Toyota, que realmente a Toyota dominava a Nationwide Series. Esse ano está invertido, esse ano a Chevrolet está dando um pau na Toyota. Então é isso aí, moçada. Bom, nós já até estendemos demais esse bloco da Truck Series aí. Vamos finalizá-lo para a gente começar aí com a Nationwide. A gente ainda tem a Sprint Cup. Tem o bloco de pergunta ainda tem a última pergunta da promoção que vai ser lançada em algum momento aí do podcast. Então é isso aí, moçada. Nós voltamos aí no segundo bloco para falar da Nationwide Series.